Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia da Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas e é preciso estar muito atento. Eu sou a Melanie Dutra, uma das coordenadoras da Rede Análise Covid e membro do grupo InfoVid, e vou tratar sobre o estudo da Henry Ford Health Systems, que foi publicado no International Journal of Infectious Diseases, mostrando uma análise retrospectiva em larga escala de 2.541 pacientes hospitalizados entre 10 de março e 2 de maio de 2020 nos 6 hospitais do sistema. O estudo constatou que 13% dos tratados apenas com hidroxicloroquina morreram em comparação com 26,4% não tratados com hidroxicloroquina, indicando possível resultado benéfico do tratamento com a hidroxicloroquina para a Covid-19. No entanto, segundo críticas da comunidade acadêmica, o estudo tem pontos críticos quanto à diferença de idade dos pacientes dos grupos experimentais e a aleatorização por não ser randomizado, ou seja, o médico que escolheu para quem dar a hidroxicloroquina sem administrá-lo em pacientes que apresentassem algum problema cardíaco, criando-se grupos incapazes de serem comparados. Esses também tiveram maior probabilidade de obter esteroides como corticoide, o que parece ajudar pacientes muito doentes com Covid-19. Segundo a reportagem, provavelmente isso influenciou o achado central do estudo de Henry Ford. As taxas de mortalidade foram 50% menores entre pacientes nos hospitais tratados com a hidroxicloroquina. Outro ponto central é a natureza do estudo ser observacional, o qual tem muita fragilidade em força de evidência, não podendo ser usados para determinar se o medicamento é eficaz. Os estudos observacionais são frequentemente usados como um passo anterior aos ensaios clínicos randomizados, auxiliando na decisão de quais ideias testar em estudos clínicos randomizados robustos, para garantir que os resultados sejam traduzidos para o mundo real e para detectar efeitos colaterais. Há outras diversas críticas mais específicas sobre a forma que esse estudo da Henry Ford foi conduzido, porém é necessário pontuar que muitos estudos clínicos randomizados de ponta foram realizados e finalizados, apontando evidências robustas de que não foi possível observar efeito benéfico da hidroxicloroquina, sozinha ou combinada para pacientes com Covid-19. Estamos perdendo um tempo precioso em tentar levantar evidências do benefício da hidroxicloroquina, tendo um conjunto robusto de evidências que já apontam que ela não tem efeito benéfico desejado. Quanto mais cedo pararmos de falar de hidroxicloroquina, mais esforços podemos dedicar para estratégias que realmente podem fazer a diferença no quadro clínico de pacientes com Covid-19. Coronavírus em xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.